transfere só os 3 quartos, mesma frequência. Salvador, o passarelo 2230 se aproxima da espera pronta. Sente passarelo 2230, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1 graus, 149. Ali decola 2230. Muito obrigado, boa tarde. Boa. Torre, boa tarde, Xarané 3-5. Xarané 3-5, continua na aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando, obrigado. Papá, Romeu Lima, impressionar, Chimitex. Sinal 5 autorizado, pouso, pista no 0, vento 1-0 graus, 139, cheque 30. Sente, trem está baixado, autorizado, pouso, obrigado. Decolar 236, chama agora o controle em 120, decima 8. 208. Oceano 320, localizador, meia dúzia de milhas para o externo em aproximação. Agradecemos também a sua colaboração. Cheque o trem, chame a torre. 118, meia dúzia, câmbio. Camarada, muito obrigado, minha vez, 320. Controle ao passareiro 2230. Passaredo 2230. Este é o controle, Salvador. Contato radar. Salvador, por gentileza, confirme o ajuste em Salvador para nós, 1V14. Positivo, confere. Prato. Trip 5240, está autorizado a aproximação ILS, câmbio. Autorizado a aproximação 5240, câmbio. Salvador, boa tarde, Xané 63, 2 anos, estabilizou, próximo ao marcador. Xané 6320, continua a aproximação, aguardando pista livre, reporte baixado, observado. Pode reportar, 6320. Cruzado táxi, chama na intercessão para ingresso no 7. Gente, ele mantém cabeceiro na 7. Aliás, bateu, Romeu Lima. 6315, no solo aos 3238, libere direita, solo 121, décima 1. 21, obrigado. Triplo papá, Romeu Lima, autorizado decolagem pista na 7, vento 100 graus, 129. Autorizado, Romeu Lima. Xané 6320, autorizado pouso na pista no 0, vento 1-0 graus, 129. gente em nível pouso 90-63-20. Tenê 6320, informa o tráfego decolando à sua direita, não tem frequência próxima. 6320. O Papai Romeu Lima, decolado 239, chama agora o controle em 120-8. 128, grato, Romeu Lima. Salvador, o triplo Papai Romeu Lima decolou, na sua escuta. Triplo Papai Romeu Lima, este é o controle, Salvador. Meu cordial capitão, bom voo, sempre na escuta, cabelo. Meu cordial capitão. O destino ali é o Centro de Convenções de Salvador, vai reportar, desloca o pouso. Gente. Tilo. Controle 5240, estabilizando, já visual. Positivo, cheque o trem, chame a torre, 1186, trip 240. 286, parabéns pela agilidade, ótimo final de semana. Um abraço. Torre Salvador, boa tarde, a Trip 5240 estabilizada. Trip 5240, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente. Trip 5240, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Baixado e travado, pouso autorizado, trip 5240. Controle, o Papai Romeu Lima desloca o pouso. Positivo, frequência livre, Romeu Lima. Livre, meu capitão, vai decolar em 40 minutos. Positivo, estou aguardando. Grato, um abraço. Um abraço. Lima Kilo Zulu, 1500 pés, Eu vou lhe dar uma instrução de tráfego agora para evitar todo e qualquer problema junto à melhor torre de controle de Salvador. 1.500 pés, o senhor vai cruzar sobre a torre para a perna do vento da pista 10 e vai pousar como número 2 a cauda da aeronave da Trip, o voo 5595, está em aproximação, instrumentos para pouso na pista 10. Câmbio. Positivo, copiado. O Trip 5595 está autorizado a aproximação ILS. Para sua informação, eu tenho um Charlie 402, que está a sul, sudoeste de Salvador, à sua direita, afastado 12 milhas e meia. Esse tráfego está em voo visual, foi instruído a cruzar sobre a torre para a perna do vento da pista 10 e pousar como número 2 a cauda do Trip. Câmbio. Ciente, autorizado a aproximação à pista 10, Trip 5595. Sargento 3296, pode estar na próxima. Sargento 3296, linha decola, pista 10, vento 100 graus, 129. Linha decola, pista 10, tá 3296. Ativete o meu, né, parada da manchete. Juliette, Romeu, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 100 graus, 129. Autorizado, iniciando no 7, Romeu. Romeu fora. Juliette, Romeu decolar às 4h30. Por gentileza, informe quantas milhas irá se afastar? Vai ficar próximo ao farol de Itapuã, sobrevoando a Lagoa do Abaeté, senhora. Sente, Mike Juliette. Condor 25, ciente da hotel, controle. A senhora identificação, desça para 8 mil pés com 1014 na chegada bom. Vem secou para 8 mil, condicina bom. Lima, Kilo Zulu, helicóptero decolado da pista 97 a 500 pés, ainda em contato com a torre de comando. Você vai chamar agora a torre 118612 para cumprir instruções deste controle. Câmbio. 86, obrigado pela colaboração, Lima, Kilo Zulu. Salvador, bom dia, boa tarde. Lima, Kilo Zulu, na sua disposição. Localizador 35595. Cruzamento do campo, reporte na perna do vento da 10. Reporte na perna do vento da 10, Lima Kilo Zulu. Frequência de 1186 para instruções de pouso, câmbio. 186, boa tarde, muito obrigado. Boa. Torre Salvador. Boa tarde, Trip 5595. Trip 5595, continua a aproximação, reporte bastante travada. Estaremos. São 3216, decolado às 48, chama agora o controle, 120.8. 208 com controle, bom final de semana, 3216. O Trip 47 informa que tem condições de decolar imediato quando autorizado. Sente mais em posição, Trip 5447. 7. 2196. Coordenação de Duna, o Pelô. Vamos lá. Duas ou mais aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Então vamos esperar um momentinho. Vamos lá. O Condor 25 está em Alagoinhas, reautorizado para 5 mil. O Trip 626, contato radar estabelecido, voo e bombe. Estou ciente da sua solicitação. O TAN 3216 decolou, está em contato radar. Mais alguém? 3-2, eu não bem, ciência, tá cruzando 3.000 agora, controle. Quando possível, voa Cockburn. Anotei, vamos inicialmente manter a saída, 3-2-1-6. Inicialmente mantém a saída, 2-1-6. Tango Lima, Kilo Zulu, informa o tráfego na final da 90, ATR-72. Visual com o teatro. TP5595, informa o tráfego à sua esquerda, 1000 pés, mantendo perna do vento da 1-0, na hora, intensifica sua aproximação. Ciente, TP5595. 5595, baixo aí, travou? Agora, baixo travado. Ciente, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 mais. Autorizado, pouso, pista 1-0, TP5595. Para que o senhor abandone a saída e voe em uma posição bem distante de Salvador. Antes, porém, o senhor vai ter que cruzar com a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira que está passando 14.400 ao norte de Salvador na chegada a bordo. Ok, tá ciente então. Vamos subir aguardando a proa. 3, 2, 1. Lima, Kilo Zulu, informa o tráfego à sua direita. Um helicóptero mantendo 500 pés. Na hora, interfira com a sua aproximação. Controle é o 35626, até onde descida Salvador. Aguardando aquela tentativa de coordenação para a Duna. Desça para 4.000, com 1014, 3626. 4.014, grato. Condor 25, sem restrições, até 2.000 pés. 2.000 pés, Condor 25. No solo 5.2, libera direita, solo 1.2.1, décima 1. 1.2.1.9 ou 1.2.1.1, senhora? 1.2.1.1. 1.2.1.1, obrigado. Autorido 2230, chame Recife. Frequência 1260. 1260, obrigado, até já. Boa. Tango Lima, Kilo Zulu, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 0,90 graus, 1-4-9. Nível pouso, pista 1-0. Informação para compra. Cobra 257, tem a tráfego de pés. Então 3216, agora sim, cruzou com a aeronave da Gloriosa, está autorizado direto a Bucu. Pronto, Abucu, aeronave 1300 pés abaixo. 3216, obrigado, controle. Opa, passando Vitor Mike Quebec, boa tarde. Opa, Tango Vitor Mike Quebec, controle. Ciente, prossiga para Paripe mantendo inicialmente 1.500 pés. Tripe 626, agora sim, Duna autorizado. Duna, muito grato. Tango Lima, Kilo Zulu, no solo 5-4, libere direita, solo 1-2-1, décima 1. Visual com Força Aérea, tá 3-2-1-B. suficiente, o tráfego está passando 8 mil pés. Decolagem pista no zero, vento zero, 9 0 graus, 1 2 9. 2 a decolagem no 0, 5 4 4 7. Decolagem no 0, 5 4 4 7. Chame Recife, frequência do 2685. Recife, 2685, restrito 320, isso? 330. 330, bom final de semana, Zona. Boa. Uno, dois, um, uno. Dois, dois, cinco, desça até 2.500, devido ao tráfego. 2.500, copper 5. 6.205, boa tarde, pronto, no ponto de espera, dá um zero. 3.805, boa tarde, mantém ponto de espera, aguarde. Trip 5447, decolar 255, chame agora o controle em 120.8. 208, obrigado. Controle Salvador, trip 5447, tá decolando na Momo, Cogbo. Ciente, trip 5447, contato radar. Condor 25, tráfego 12 horas e 5 milhas, rumo nordeste a 1.500 pés, motivo pelo qual está autorizado a descer até 2.500, caminho. 7, 2.500. Decolagem pista no zero, vento 110 graus, 149. Decolagem pista no zero, boa noite, 06. A Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem cabeceira no zero, 3 e 0. 1225, inicie redução para a velocidade de aproximação e efetue cheque para pouso. 425, reduzindo. Salvador, o gol na 600 no ponto de espera, visual coronado da vida. A gente mantém ponto de espera, aguarde, gol no 600. Posso esperar. Vitor Mike Quebec, direto rotatório. Direto rotatória, Quebec. Decolado 58, chame agora o controle em 120.8. 208, contato 806. Estabilizou? Estabilizou, estabilizado. Complete aproximação ILS, cheque o trem, chame a torre, 1186. Torre 1186. Controle Salvador, boa tarde, 806, decolado na PUCA, na sua escuta. 806, o controle Salvador, contato radar. Tem RF, sobe 230, 806. Eu não entendi. Subi na nível 230, boa noite, 06. Positivo. São 3805, livre decolagem da 0, vento 100 graus, 14 nós. Iniciando no 03805. Mike Quebec, direto para a final da pista 17. Direto final no 7, Quebec. Quando 25 for o tráfego à sua direita, mantendo 500 pés, o helicóptero não irá interferir com a sua aproximação. Check this. 500, 562, ganha. Controle, o Tripe 5447. Siga. Eu acho que nós não vamos conseguir passar 15 milhas no nível 110. Autoriza prosseguir na subida? Sem problema nenhum não, estou de olho. Vou deixar seu critério e razão. Não se preocupe. Muito obrigado, senhor. Controle, muito boa tarde, até 3805, decolou, vai pular direito. 3805, este é o controle, Salvador. Está em contato, radar. Pegar a lenda? Livre! O Tripe 626 reduza para 180 nós. 180 nós, o Tripe 5626. Visual com tráfego na final. Afirmativo visual, gol na meia, 00. Gente, após a passagem do meio, motorizado alinhar e manter cabeceira na 0. Gol na meia, 00. Após a passagem acima, sem gol na meia, 00. Adoro para passar no Vitor Mike Quebec. Tango Vitor Mike Quebec, reporte final de 3 milhas da 97. Bota final de 3 milhas da 97, Quebec. Solo 25 no solo 02, libere direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Direita no 2, 1, 1. Final de 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Confirme para a torre. Final de 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Afirma, totalmente visual. Ok, vamos descer então para 1500 pés, vou manter ainda a duna. E vamos encurtar um pouco mais a sua trajetória para pouso, com curva à esquerda. Vou manter inicialmente a proa de duna descendo até 1500. Descendo a 1500 na proa de duna. Obrigado. É o tempo que eu preciso para efetuar uma coordenação junto à melhor torre de controle de Salvador. Afirmativo, senhor. Contrário, autorizado, pouso, pista na 0, correção 1 na 7, vento 1 na 00 graus, 1 na 3 nós. Autorizado, pouso no 7, Vitor Mike Quebec. Trip 626, coordenação efetuada, gira à esquerda para a final da pista 10. Chame a torre, frequência 118612, a câmbio, bom pouso. Gente, 18-6, ou 5-6, 2-6, muito obrigado pela coordenação, agilidade aí, um abraço.